Fabiano Tailandense Produções. Numa noite fria, só no céu te dei meu adeus. Dos teus olhos um pranto caía, quando meus lábios beijaram os teus. Esta noite guardei na lembrança, como a noite mais triste da vida. Mente, a nossa triste, cruel despedida. Longos anos passaram tristonhos, ao teu lado não pude voltar. Quando um dia morreram teus sonhos, ou se disseram que eu tinha amor. Sofrendo e chorando por ti. Como posso viver para outra, se estou sofrendo e chorando por ti? Fabiano Tailandense Produções. Beijaram os teus. Esta noite guardei na lembrança, como a noite mais triste da vida. Trago ainda gravado na mente a nossa triste, cruel despedida. Longos anos passaram tristonhos, ao teu lado não pude faltar. Morreram teus sonhos, ou se disseram que eu tinha amor. Foi mentira o que te disseram, outra mulher jamais pertenci. Como posso viver para outra, se estou sofrendo e chorando por ti? Produções. Não sei se eu fiz o certo, mas ter você por perto não dava mais. Você não joga aberto, chega de mentira, me deixa em paz. Lembra aquele dia que eu te pedia, não troque o que deseja pelo seu amor. Mas você nem me ouvia e não percebia que eu te amava. Você nem deu valor. Vai viver sua vida, pode me esquecer. Vai, cê não vale a pena voltar pra você. Vai, siga seu caminho que encontre a paz. Vai, não te quero. Tailandense Produções. Não sei se eu fiz o certo, mas ter você por perto não dava mais. Você não joga perto, chega de mentira, me deixa em paz. Lembra aquele dia que eu te pedia, não troque o que deseja pelo seu amor. Mas você nem me ouvia e não percebia. Eu te amava tanto e você nem deu valor. Vai.

mais romântica. Uma lágrima caiu no travesseiro e eu senti de repente um vazio. Levantei e quando olhei, em frente à porta era você. Quase não acreditei. Entre amor, me abraça. Não aguentava mais esperar você voltar. Olha a sua volta, tudo está no mesmo lugar. Continuo amando você, só você. Entre amor, Banda Top 7, a mais romântica. Uma lágrima caiu travesseiro e eu senti de repente um vazio. Levantei e quando olhei, em frente à porta era você. Quase não acreditei. Entre amor, me abraça. Não aguenta esperar você voltar. Olha a sua volta, tudo está no mesmo lugar. E eu aqui. Eu continuo.